Cheiro 25, página 249. Também haveríamos de saber que Juliana continuava a iniciar o seu trabalho pelas 3 da tarde, ficando até às 5. Os dias brilhantes, quando chegava a essa hora, escureciam de breu. Certa vez, a mulher a Dias já ia a sair, de capacete no braço, em direção da sua mota, e volta para trás, completamente alterada. Menina Milena? Oh, menina Milena, é a terceira vez que dou pelo cabrão de um preto que vem fazer inversão de marcha a uma carrinha aqui mesmo em frente. E depois segue devagar até lá abaixo. Ai, que medo eu tenho! Ponha aqui a sua mão no meu peito. Milena pôs. Na verdade, debaixo da blusa de malha, o coração de Juliana batia acelerado. Juliana estava cheia de receio de que aquela criatura estivesse escondida num recanto qualquer e a atacasse. Pensando bem, era para aí a quinta vez que acontecia. O gajo seguia estrada abaixo, sempre devagar, a olhar para trás pelo retrovisor. E só ganhava velocidade lá embaixo, já perto do Hotel Miramar. 3 vezes? Nem sei se não terão sido mais, menina Milena. Tudo isso ainda fazia parte do calendário perpétuo. Milena que não sabia. Fora de controle, a tia Gininha tinha-a chamado. Milena, talvez tu pudesses vir passar o serão comigo e os teus primos. Ele não está. Chegaram os holandeses. Desta vez é verdade. Vieram, juro por Deus, disse ao telefone a tia Gininha. A tia Ângela Margarida, porém, marcou encontro e agiu em conformidade. Havia pelo menos 2 meses que o tio Rui deveria ter falado com Milena, mas não tinha tido tempo, por causa da sua ação, que era ininterrupta e surpreendente. Como ele mesmo dizia, cada dia da sua vida era tão cheio quanto uma ópera de Wagner. Por isso, só agora, com o mês de novembro entrado, é que ele a chamava, quando até já deveria ter tornado pública a intenção de mover 7 ações. Dirigidas contra os responsáveis pelo que sucedera à sua sogra, Dona Regina Leandro. Rui Ludovice acabara por compreender que os processos judiciais seriam inevitáveis. Então, foi combinado que, naquele sábado, o Frutuoso iria buscar Milene para uma reunião onde se discutiriam os trágicos dias do mês de agosto. E depois, quando a tia Ângela Margarida voltasse, almoçariam os 5 no terraço. Os 5, porque no final, depois do ténis, chegariam as primas. Assim, cerca do meio-dia, o motorista apareceu e levou-a, primeiro através da estrada esburacada e depois da lisa. A certa altura, quando os pinheiros já se dispersavam, conduzindo ao condomínio Atrium, em frente da baía, um lugar ideal, nem cidade nem campo, nem floresta nem praia, e tudo isso ao mesmo tempo, naquele outono também sem chuva nem vento. Ele disse-lhe: desta vez é que é. Para já tem o pessoal todo à sua espera. E como se ela não conhecesse a casa, o Frutuoso ainda disse: a reunião é no 9º, mas também pode entrar pelo 10º. Duplex, não se engana, lá em cima ao terraço, agora chama-se Penthouse. Milene conhecia a casa, mas não as transformações recentes. Estava longe de imaginar o que esperava. Uma nova empregada doméstica, estoirando dentro de uma calça elástica, mandou entrar num gabinete do tamanho de um salão. Ela entrou e pôde verificar como o pessoal de que falava o Sr. Frutuoso não era uma invenção. Poderiam era não estar à sua espera, e não estavam. Fosse como fosse, Milene vinha deparar com a ação em ação. Encontravam-se ali perto de dezena de pessoas, todos homens, todos concentrados, e o cheiro de vários perfumes cruzados conferia ao ambiente denso o aroma próprio de uma mata queimada. Pelo chão, desordenados, havia papéis e dossiês abertos e copos e chávenas ao lado. Ela sentou-se e nenhum daqueles homens lhe disse o que quer que fosse, nem sequer o tio Rui Ludovice, cujo cabelo, naquele momento, lhe encobria a maior parte do rosto. Os rostos dos outros não os via, porque tinha entrado. Cada um dos presentes encontrava-se mergulhado na sua fatia de papel, e sua placa celular, seu vidro evanescente a partir dos quais falavam uns com os outros. Mas o tio retirou o rosto dos papéis e disse-lhe sem a olhar, poupando tempo: "Estamos já a terminar, mas se quiseres podes ir ainda um pouco lá para fora." E continuando: "Não tivemos tempo de conversar desde aquele dia. De qualquer forma, precisamos só de confirmar aqui uns detalhes. Espera só um instante." O tio levantou o rosto para ver os outros. Todos, cada um de seu jeito, encontravam-se mergulhados no que quer que fosse. "Podes ficar." Mas seria que o tio, tão ocupado, estaria a pensar bem? Deveria ficar? Ficou. Ficou a olhar para a cara daquelas pessoas que arrumavam papéis sobre a mesa. A ação dividida por várias cabeças. Contou. A ação em 9 cabeças. Era isso. Era assim que a ação se produzia, liderada pela ação do tio Rui Ludovice. Era como se fossem alunos rápidos e aplicados no desempenho de um trabalho de casa. Ela contou 9. 9 cabeças. Por acaso, os quadros espalhados pela parede do escritório do tio, onde se reunia o staff particular do tio, também eram 9. Como tinha tempo disponível, pensou nisso. Depois, reparou nos quadros emoldurados em talha ouro velho que pendiam das paredes. 9 cabeças, 9 quadros. Era interessante. O mais interessante era o quadro com a cabeça do cavalo. As narinas estavam abertas, como se quisessem fugir da moldura. Outro continha um candeeiro. Um candeeiro a petróleo, levado por um braço. Outro representava uma cabeça caída, os olhos desordenados, 2 peixes saltando cada um para seu lado. Não deveriam ter nenhuma ligação entre si. Outro ainda representava uma espécie de vaca. Aí, os 2 olhos, em forma de peixe, enxergavam mesmo de frente a pessoa e até se mostravam espantados. Como ia pensando nos quadros, não havia nada do que se dizia. Mas, a dado momento, no meio daquela tortura, ninguém se lhe dirigia, ninguém deveria saber sequer que ali estava. O tio Rui Ludovice começou a falar mais alto e a crescer a meio da mesa. Falava para o único elemento do staff que àquela hora do dia não tinha um casaco de fato completo pendurado na cadeira, o único que destoava. O tio disse: "Não fale comigo, ouviu? Não ponha culpas em mais ninguém. Foi você. Você é ou não é um profissional?" O outro a querer dizer qualquer coisa, bastante reclinado sobre a mesa, a falar só com o tio, e o tio fora de si, a falar para todos eles: "Você apareceu aqui a pedir-me uma avença choruda, dizendo-me que tinha estagiado no Piccolo Teatro de Milano, ou coisa parecida, e que era coreógrafo de multidões. Por isso lhe pagamos. O responsável foi você." E o marido da tia Ângela Margarida apontou o dedo ao homem sem colarinho e sem casaco, todo vestido de preto, com o cabelo apanhado em rabo de cavalo, que murmurava palavras soltas por cima da mesa. Na verdade, deveria haver uma ligação qualquer entre os quadros da parede e aquelas pessoas ali sentadas. Aquele com quem o tio falava poderia vagamente parecer-se com o cavalo da imagem ali em frente. E de súbito, o tio gritou mais no meio do gabinete: "Não me venha agora com falinhas mansas. Você não cuidou do que deveria cuidar." Ela pensou: não a pata, não a lâmpada, não o candeeiro, não as mãos da mulher gritando, não a criança, não, nada disso. Aquele homem, de escuro, a rir sem alegria, com os dentes todos de fora diante do tio, parecia-se com o cavalo relinchante. O tio disse: "Um coreógrafo tem obrigação de saber movimentar as pessoas. Você marca a concentração numa praça, faz deslocar para aí 200 pessoas das suas casas, manda avançar por uma rua errada e depois quer que seja o ministro a passar pela população e não a população a passar pelo ministro. Onde se viu? Você não me fale desse fiasco." Resumindo, tinha de haver uma cortina humana por onde ele passasse. Não houve. Tudo previsto, tudo pago, tudo falhado. E depois o tio sentou-se e começou a acalmar, mas ainda respirava fundo, com pequenos suspiros bravos. O staff particular da ação, a vestir os vários casacos, os quadros novos de frisos dourados, em número de 9. E de súbito, Milene juntou alguma coisa que estava disjunta naquela sala e gritou: Tio Rui, mas que horror! Com a mão nos olhos, para não ver o horror. O presidente, Rui Ludovice, a olhar para cima e para baixo. Milene, levantada: Que horror! O tio tem na parede a Guernica cortada aos pedaços. Eu vi, eu conheço. Uma vez até vinha no Blitz. Todos olharam para o canto, junto à porta onde ela estava. O coreógrafo de grupos humanos olhou. Todos a olharem para ela. Milene a olhar para todos. Porque tinha ali entrado. Agora ninguém conseguia tirar os olhos de cima da sua blusa e da sua saia. Como se não acreditassem nela. Odiava isso. Milene disse: É verdade, tio Rui, eu reconheço. Juntando tudo aquilo que ali está, é a Guernica do Picasso. Está por toda a parte. O momento era tão embaraçoso que ninguém se movia. O presidente da Câmara virou-se, pôs-se a olhar para os quadros, que eram recém-adquiridos, e disse: Está visto, tem de se tirar esta porcaria da parede. E o tio sentou-se. O coreógrafo sentou-se. Era como se tivessem acabado de mergulhar todos, quentes e suados, numa onda de água fria. O tio não sabia para onde olhar. Olhou para ela, mas encarou os demais. Podemos encerrar aqui. Hoje já houve episódios cómicos que baste. Fico você, doutor Inácio, e você, doutor Idalécio. Aproveitamos a presença da minha sobrinha para falarmos um bocado. E os ajudantes da ação, feita a ação, ali no âmago do gabinete, despediram-se um a um. O tio a examinar os quadros, a olhar espantado para os quadros que lhe tinham impingido e que ele havia comprado por atacado, sem apressar, e tinha mandado pendurar, sem lhes dar uma olhadela sequer. Uma nódoa, uma decepção. A tia nem estava em casa, era sabido. Mas o tio Rui tinha-se posto a chamar na direção do 10º andar. Angelita! Oh, Angelita! O tio deveria estar perturbado. Tirem-me estas porcarias daqui! Naquele momento, todavia, não podia ser. Não podiam retirar-se da parede 9 quadros, ficando lá os respectivos buracos. 9 buracos numa parede. Presentes só se encontravam 2 elementos do staff. Ela e o seu tio preferido. O tio, desconcertado, a olhar para ela. Com quem então? Você chega aqui e descobre o que mais ninguém descobre. Com quem então? E depois, encarando-a de frente, pediu-lhe que se lembrasse de novo do nome das pessoas com quem tinha falado durante aqueles dias. E ela, que antes já havia arrumado essa série de elementos prescindíveis na sua vida, teve de olhar de novo para o teto. Até porque acabava de sair daquela emoção extraordinária. Mas não deixou o coração bater descompassado, porque se tinha preparado de véspera. Sabia tudo, como iniciar e concluir. Estava preparada. Chamou as palavras e seriou de novo os factos, contando mentalmente pelos dedos. Primeiro, os agentes da autoridade. Depois, o pessoal da funerária. Depois, os homens das bombas de gasolina. E, por fim, o padre e a freira. Mais ninguém, disse ela, quando chegou ao fim. Falta uma pessoa, disse o tio. Como ela não acrescentasse rapidamente o nome da pessoa, ele disse, poupando tempo. Na verdade, foste tu quem encomendou as flores. Diz aqui ao doutor Inácio o que disseste à florista. O que disseste à florista? A florista, sim, faltava. As flores eram alguma coisa tão colada àquilo que era como se fizessem parte da igreja, da espera, do caminho ao longo da rua de São Francisco. Mas Milene lembrava-se de tudo e até iria ser muito rápida, tão veloz quanto lhe era possível. Começou por dizer como se tinha lembrado de todos e escolhido as flores adequadas a cada tio e a cada primo, os pormenores de cada coroa, cada palma, até chegar à grande coroa de lírios azuis e brancos, para a qual ela havia mandado gravar, numa tarjeta roxa, homenagem do presidente da Câmara de Santa Maria de Valmares. E por fim disse: eu queria jasmins de seda, que eram as flores da avó Regina, mas não havia. Impaciente, o tio Rui Ludovice perguntou, enquanto os outros remexiam umas folhas: e ela não te perguntou porque eras tu e não as tuas tias quem encomendava e pagava e mandava escrever as frases de saudade e tudo mais? Não perguntou? Acho que perguntou. E então? Eu disse que não estavam. Fui obrigada a dizer que não sabia onde estavam, nem quando vinham. Mas isso não é verdade, tu sabias? Disse o tio Rui Ludovice. Ela hesitou. Deveria contrariá-lo? Dizer? Não dizer? Disse: na verdade, tio, eu não sabia. O engenheiro cruzou as mãos diante dela. Tinha chegado o momento do confronto, de forma completamente diferente daquela que havia imaginado. O tio entrou em estado de cólera, desenrolou a cólera, recolheu a cólera. Curiosamente, uma força invadiu-a. Ela juntou os calcanhares e as pontas dos pés, apertou os joelhos. Como iria dizer que sabia se não sabia? Ela apenas estava a dizer claro o que era claro. Eu não sabia, tio, disse ela muito alto. Ali estava o momento para o qual era preciso coragem. Lembrou-se da sua estadia no Diamante e da força das palavras dos outros. Coragem, moça! Você é muito inteligente, muito corajosa, muito formidável. Coragem! Pois, aquele era o momento. Sim, eu não sabia. De facto, senhor presidente, ela não podia ir dizer agora que sabia ou que não sabia. Tudo isso é muito perigoso. O senhor acha que serve? Eu acho que não serve. Eu não me afoitaria a tal, concluiu aquele homem, amplamente apoiado no seu bloco de notas e no seu aparelho de tampa evanescente. O presidente ficou pensativo. Deixe para lá, disse o tio Rui Ludovice, meditando durante 2 segundos. Deixe para lá. E encostando-se, estafado, respirando a atmosfera ainda repleta da presença dos homens que lhe tinham atafolhado o compartimento com as suas respirações e suores de outono quente, perfumes de ervas, savanas, cascas de limão, almíscar e canelas genuínas, tudo cheirando a mato verde queimado, e virando-se para os dois que restavam, deduziu: pois foi ela, foi a Lola Florista. Corte completamente na encomenda de flores a essa alcoviteira com nome espanhol. Corte, corte radical. Radical, exigiu Rui Ludovice. Foi ela quem telefonou para as agências de viagens, que por sua vez telefonaram aos escrevinhadores. Corte com a florista e com as viagens. Agora é a sua vez, disse o tio, para o homem jovem que a iria ouvir. O homem jovem tinha-se inclinado para ela, começando a falar muito devagar, como se ela tivesse um débito de ouvido. Já deviam ter falado todos uns com os outros. Milena apertou o saco entre as mãos. Começava a ficar impaciente. A tudo o que lhe perguntassem, ela iria responder rápido. Queria que o momento do confronto terminasse já, antes que tivesse de invocar tudo o que lhe ia na alma. Totos tuos, caixa das almas, confite ordeo, bem como as palavras do livro da sabedoria. Rapidíssimo, o homem jovem pediu-lhe que se concentrasse. Pense na antiga fábrica de conservas Leandro. Foi lá refugiar-se. Quando chegou, alguém estava em casa? Não, só os cães. Como tem a certeza? Ouvi, passado um tempo, as pessoas a chegarem. Eu estava escondida. Havia dias que os cães não comiam. Tinham tudo entornado. Os lençóis pareciam lata, de duros que estavam. Como sabe? Estive escondida atrás deles. Quando eles chegaram, encontraram-me e iam morrendo de medo de mim. Rui Ludovice interrompeu. Isso tem 2 leituras. 2. E contraditórias. Sim, tem 2 leituras. Só que factos contrários não há. disse o jovem, que tal como o outro deveria ser advogado. E o tio voltou a ficar pensativo durante um momento. Então deixe para lá, disse o tio. O tio Rui Ludovice tinha ido fazer um telefonema. Depois, não mais voltou. Os seus passos perderam-se no verniz do soalho, no fino tapete da sala, e não voltaram. A empregada doméstica é que apareceu, dizendo que o senhor Frutuoso tinha dito, que o senhor presidente tinha dito, que não haveria almoço nenhum. Ninguém tinha tempo, nem ele, nem a tia, nem as primas, que almoçariam no ténis. Poderia, por acaso, Milene almoçar com o motorista? Milene ainda se encontrava sentada naquele gabinete, a longa mesa vazia. E ela ainda olhou mais uma vez para a parede, onde 9 quadros obtidos a partir da fragmentação da Guernica formavam um duplo friso de ouro vincado. Fora por causa daquilo, por ter dito aquilo, por não ter esperado para dizer na hora adequada, isto é, por causa de si mesma e de mais ninguém, que ela iria almoçar sozinha com o Sr. Frutuoso. Da última vez que o tio a tinha olhado, ainda sentado, os olhos dele brilhavam como os de Rasputin, como costumava dizer João Paulo, a propósito dos olhos do tio Afonso, quando se enfurecia. E o tio Rui, que habitualmente a tratava bem, comentava o seu vestuário e passava-lhe a mão pelo cabelo para amansá-lo, tinha-o olhado com um sentimento parente da cólera. Cólera mesmo, compreendia-se. Se todo o poder era piramidal, como dizia João Paulo, e o tio estava no cimo da pirâmide e ela completamente embaixo, porque tinha querido ensinar, fosse o que fosse, ao tio. Por responsabilidade dela, e só dela, é que estava a haver uma mudança assim. Estava a compreender muito bem o que lhe diziam. Mas ainda não sabia se iria almoçar com o Sr. Frutuoso. E foi então que aconteceu o momento mais importante do breve calendário perpétuo.